Com a tragédia ocorrida em Mariana, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, a história do distrito de Bento Rodrigues foi apagada. O promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural, Marcos Paulo de Souza Miranda, comenta sobre as perdas provocadas pelo rompimento. Nós tivemos bens de valor histórico, como as capelas de São Bento, a capela de Besteira, a capela de Paracatu de Baixo, todas do século XVIII foram completamente ou parcialmente destruídas. Centenas de peças sacras de autores renomados no período do Barroco foram carreados pela lama. Tivemos a destruição de dezenas de sítios arqueológicos históricos. Nós tivemos 5 cavernas totalmente destruídas, 10 parcialmente encapitadas. Nós tivemos um patrimônio cultural imaterial dessas comunidades, como as festas, as celebrações, totalmente afastados do cotidiano. E as pessoas que perderam seu maior patrimônio cultural, que é o direito de viver onde nasceu ou que escolheram para nascer. O Ministério Público tem proposto as ações necessárias para a reparação desses danos. E o que nós podemos deixar evidente é que nós tentamos o acordo. Chegamos a apresentar a proposta de acordo, entretanto, sequer resposta nós tivemos. Então, nós estamos judicializando, não por opção, mas por falta de opção, que as empresas se mostram absolutamente resistentes a firmar acordo com o Ministério Público para a reparação dos danos causados. Foi assinalado o prazo para início, um prazo de 7 dias a partir do dia 8 de agosto do ano de 2016. Entretanto, não está acontecendo. Ontem nós recebemos um relatório que demonstra que os pertences não estão sendo retirados. 1 milhão de metros cúbicos de lama que deveria ter sido retirado de Bento Rodrigues também. Nem uma pá de lama, nem 1 centímetro cúbico foi retirado até agora. Ou seja, as empresas não assinam acordo em geral com o Ministério Público e quando assinam, não cumprem. A situação é muito difícil. Foi a perna direita do senhor morto, que era, fazia parte da Semana Santa tradicional de Bento Rodrigues há mais de 2 séculos. A imagem está completamente mutilada e somente alguns fragmentos foram encontrados. A história foi em boa parte varrida daquele local. Nós tivemos a destruição desde as igrejas onde as pessoas eram batizadas, se casavam, aos pontos de encontro tradicionais, como o Bar da Sandra, que é uma construção do século XVIII, que ficava ao lado da igreja, e isso se perdeu. O patrimônio turístico, hoje você não consegue sequer se deslocar de Mariana para Bento Rodrigues pela Estrada Real, que é a estrada tradicional, você tem que dar uma volta em nome do Santa Rita de Não. Ou seja, o patrimônio dessas pessoas foi absolutamente arrasado por essa tragédia que eles fizeram. Na verdade, esses horários foram fixados por um acordo com o Ministério Público, porque eles não tinham possibilidade de entrar em horário algum. Então foi uma primeira providência, nós estabelecemos datas e horários para que eles pudessem visitar. Mas obviamente que o que nós buscamos é que Bento Rodrigues, que Gesteira e Paracatu possam estar no menor espaço de tempo possível reabertos à possibilidade das pessoas viverem ali, porque elas não deram causa a isso. E uma coisa que tem que ficar muito clara: Samarco, a Vale e a BHP não são proprietários daquele terreno que foi atingido. O terreno pertence às pessoas e aos moradores. Entretanto, elas estão se comportando como se proprietárias fossem. Por isso, o Ministério Público tem adotado medidas severas em âmbito civil e criminal para impedir esse tipo de prática.